aquele sorriso. É o crime. Melhor que ganha na loto. Sorte. Sei que ele é jogador, quero no meu time. Sua elegância de gado da norte. Ele vai de Campari, eu de Martini. E a pista faz o teletransporte. Acho que ele é de Leão, de rei, tem bote. Sublime, cumprimenta com cheiro no cangote. No decote, não disfarça. Gosto que pega forte quando abraça. E se a ideia não é quente, ele não abraça. E não parou de olhar, fico sem graça. Ele não disfarça, e quando eu quero, ele disfarça. Então eu digo, me satisfaça. Meu coração se despedaça quando ele tá com outro e eu vejo passa. Só pra provocar. Só pra provocar. Só pra provocar. Só pra provocar. Só pra provocar. Ele é cena de longe, mas quando tá perto, encaixa tão certo. É tão certo. Eu aceno também, me desconcerto, mas me concentro. Ele sabe, eu sou sem conserto. Fica atento enquanto eu flerto. Eu sei que ele é discreto, mas não me contento. Eu não sou de tentar, eu decreto. Seria perfeito, não fosse secreto. Ele é poucas, mas eu sou papo reto. E só de pensar, vixe, só de pensar. É melhor deixar quieto, porque só de olhar já mudei meu trajeto pra uma outra festa, onde o público é seleto. No meu apartamento, e ele é único convidado. E eu prometo que se ele joga comanda na minha mão, é estrago. Só pra provocar. Só. Suas fãs, vai.